eu tive na minha vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, e fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho em que eu morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Seguiu num carro de boi aquele preto caixão, ao lado eu ia chorando a triste separação. Ao chegar no Campo Santo foi maior a exclamação: cobrirão com terra fria minha mão do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Com a morte de minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por esse mundo jogado. Passei fome, passei frio, por esse mundo perdido. Quando mamãe era viva, me disse, filho querido, pra não roubar nem matar, não ferir sem ser ferido, descanse em paz minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha é seu vulto, recebas uma oração deste filho que é seu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto.